Salvador, Oscar Teófilo. Papa Tango, Oscar Teófilo, autorizado o táxi, chame na papá. Agora está pronto para o táxi, só queria fazer uma correção, ou não engano na passagem do plano, foi passado a radial 229, na verdade a radial é 312 para o Oscar Teófilo para o destino. Papatango, Hotel, Oscar Hotel Kilo, então sua saída será Momo, Cogibo, após direto conforme a rota do plano, e a curva será pela esquerda. Curva pela esquerda, Momo, Cogibo, Oscar Hotel Kilo. Afirmo, Momo, Cogibo direto e a curva pela esquerda. Curva pela esquerda, Momo, Cogibo. O Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, aguarde um instante, por gentileza. Vai, manter posição, Oscar Hotel Kilo. O Papa Tango, Oscar Hotel Kilo, autorizado ingresso pistão 97, reporte quando alinhar e pronto. Oscar Hotel Kilo, o vento aqui tá 040 graus com 03 nós. Tem condições de decolar da 35? Afirmo, Oscar Hotel Kilo pra 35. Então prossegue pra 35, chame alinhado e pronto. Aí você tá alinhado e pronto, Oscar Hotel Kilo. na cargo 6570.0.0, pronto. Atacado 6570, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém no zero, alta cargo 6570. Chicago 6570, a linha E decola, pistão no zero, o vento variável com 2 nós. Autorizado a decolagem da ONU dela, Chicago 6570. Sou eu, Oscar Hotel Kilo, está alinhado e pronto na 35. Papatango, Oscar Hotel Kilo, livre decolagem, pista 35, vento 190 graus, 03 nós. Livre decolagem, Oscar Hotel Kilo. Papatango, Oscar Hotel Kilo, decolado aos 20, chambre controle em 199.8. 119.8, Oscar Hotel Kilo. Está cargo 6570, iniciando curva esquerda, 2000 pés. Gente, chame o controle em 199.8, ó, sacado 6570. 2000 pés. Sou eu, Tan 3153, bom dia. Tan 3153, bom dia. Autorizado a linhagem de decolagem, posição 10, vento 1, 30 graus, com meia dúzia de nós. Vive a linhagem de decolagem da 903153. Iniciando da 3153. Ok. Decolado 1227, chame controle em 119.8. Obrigado, bom dia, 3153. O cometa 56, autorizado alinhar e decolar a partir da interseção, o vento 1200 graus 049. Sideral 9972, próximo ponto de espera da 10, pronto. Sideral 9972, a linha mantém cabeceira 10, tem uma aeronave em Tucano da Força Aérea, decolando neste momento da Taxway Hotel. Entre a linha mantém 9970. Cometa 56, decolado ao 30, chame o controle em 119.8. Controle 19.8, vai chamar o Cometa 56. Terminal 9972, conforme coordenação com controle, mantém a proa até 3 mil pés. Gente, manterá a proa até 3 mil pés, Federal 9972. Federal 9972, autorizada a decolagem, pistão 90, vento 090 graus, 079. Gente, licença. Federal 9972, circulador 34, chame o controle em Papa Romeu de Sierra, Papa Oscar para acionamento. Livre acionar, reporta quando pronto para o táxi. O Papa Romeu de Sierra, Papa Oscar. Salvador, bom dia, 1092. Fazer as comunicações parecida a frequência A. 1, 2, 5, alterna, 1. Ativo, chamada visual, 1092. Visual com cão? Firmo. Voo na 092, livre pouso. Pistão na 0, vento 070 graus com 4 nós. Livre pouso na 0, na 092. Salvador, bom dia, Xangai 6225, estabilizado, localizador. Xangai 6225, continua a aproximação, reporte quando visual com campo, QNH 10, 16, informo chuva leve e pista molhada. Contra visual com campo, 6225. Voo 1092, sola 43, confirme o teto que avistou. Que avistou aproximadamente 70 pés, o voo 092. Voo 1092, libere primeira direita, chame o solo em 1, 2, 1, 0, 9, 2. 2, 1, 1, obrigado. Oxiné 6225, a última aeronave que pousou, avistou a 700 pés. Gente, obrigado, 6225. Papa Romeu Serra Papa Oscar está, está ciente que poderá decolar somente após 1055. Papa Romeu Serra Papa Oscar, livre o táxi, chame na interseção, papá. Xangai 625, visual 600 pés. Xangai 625, trem checado? Vai ser travado. Xangai 625, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 5 nós. Torre Salvador, voa azul 4234. Próxima com a espera. Pronto, visual coxanela atrás. Azul 4234, após passagem do Fokker 100 da Avianca, alinha e mantém cabeceira 1 no 0. Tem que passar passagem e mantém 1 no 0, visual 234. O Papa Romeu Serra Papa Oscar, mantém a posição na Papá. Confirma para a torre? Ok, ciente, afirmativo. Não é 6225? Solo 4 e meia, libera a direita, chama o solo 21, décima 1. Sim, a gente vai chamar solo 219, confirma, tá certo? 121, décima 1, na China 6225. 201. Solo Salvador, bom dia, China 6225, Jarivão. 121, na China 6225. Azul 4234, autorizada a decolagem, pistão 1-0, vento 070 graus, 059. Livre decolagem 1-0, azul 4234. Passaredo 2223, está pronto no ponto certo. Passaredo 2223, alinha e mantém cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, 2223. Azul 4234, decolado 248, chama o controle em 199, décima 8. 198, controle 4234, um ótimo dia de trabalho, muito obrigado. Passaredo 2223, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 070 graus, 059. Iniciando 2223. Torre Salvador, voo 1755, aproximação final, baixa e travada. Voo 1755, continua a aproximação, reporte quando visual com campo, QNH 10 16, informa pista molhada e a última aeronave avistou a 700 pés. 7755. O gol na 755 informa também chuva leve sobre o campo. 7, gol. Torre Salvador, gol no 649, pronto, ponto de espera no 0, bom dia. Bom dia, gol no 649, mantém ponto de espera no 0. Mantém posição 649. Série 2223, decolada ao 50, chame o controle em 1919.8. 198, obrigado, bom trabalho. Avistou 800 pés, voo na 715. Voo na 755, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 070 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso, voo na 715. Papa Romeo, CA, Papa Oscar, autorizado, ingresso, pista 1-7, reporte quando alinhado e pronto. Gol 1649, visual com banho da Gol na curta final, pista 1-0. Afirmo. Após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 1-0, gol 1649. E após pouso da aeronave na final, a linha mantém 1-0, gol 1649. Gol na 755, Paulo 52, libere primeiro direito, chama o Paulo 121, 21. Direito 21, gol na 755. Romeu Serra, Papa Oscar, ciente, aguarde para decolagem. Gol 1649, vento 060 graus, 059, autorizada a decolagem, pista 1-0. Autorizada a decolagem, pista 1-0, gol 1649. Voo 9649, decolado ao 54, chame controle em 199, decimal 8. 198, obrigado. Negativo, Serra Paposta, mantenha a posição. Comandante, eu tenho um pouco de paciência, a partir dos 5h30, ok? A gente tem tráfego aéreo também, tem outras aeronaves cumprindo outros perfis de saída. Eu tenho paciência que o senhor vai decolar dentro do seu horário. Sabia o horário que ia decolar, o senhor acionou antes porque quis. Ninguém obrigou da torre, ninguém obrigou o senhor acionar antes. O senhor sabia que tinha que decolar a partir dos 5h30 e solicitou aos 39, se não me engano, para acionar. Nem se preocupe que a gente está aqui para cuidar disso. Ninguém vai decolar fora de slot não, viu? Papá Romeu Sierra, Papá Oscar, de decolagem, pistão 17, o vento 060 graus, 049. Salvador, é o Trip 5362 estabilizado, final de 9 milhas. Trip 5362, continua a aproximação, reporte quando o visual com o campo. QNH 10, o nome, informa pista molhada e chuva leve. A última aeronave pistou a 710. Gente, vai reportar a visual. Muito bom dia, papá, papá, mais Juliette Romeu. Papá Romeu, Sierra, papá, Oscar, decoladão 58, chame controle em 199, decimal 8. Avistando com 1.200, Trip 5362. Trip 5362, cheque o trem. Baixado e travado. Trip 5362, tráfego avistado, livre, pouso, pistão na zero, vento 070 graus, 059. 1.200, ele pousa o 35362. Somente confirmando, avistou a 1.200 do 35362? Afirma, 1.200. Ok, graças. Tem uma camada mais baixa, mas a gente aqui na aproximação avistou com 1.200. Ok, gente, graças pela informação, 35362. Só para informação, a camada mais baixa está com 600 pés, mas está fora da aproximação, ok? Ela está um pouco à nossa esquerda. Ok, graças pela informação, trip 5362. Salvador, bom dia, Gol 759, próximo espera, pista 90, visual com a TR na final. Gol na 759, após passagem da TR da Trip, a linha aí mantém, cabeceira 1-0. Após o Trip, a linha mantém, pista 90, Gol 759. Trip 5362, solo 01, libere a direita e chame o solo 121, decimal 1. Libera na direita, 121, obrigado. Trip 5362, confirme se pista molhada mesmo. Afirmo, molhada. Graças. Gol 1759, autorizada a decolagem, pista 1-0, vento 090 graus, meia dúzia de nós. Decolagem está autorizada, pista 1-0, gol 1759. Gol 1759, decolada 04, chame o controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, gol 759. Torre, Salvador, bom dia, Azul 4489, estabilizado em LF. Azul 4489, continue a aproximação, reporte quando baixar do travado e visual com campo, NH1016, informo pista molhada e chuva leve sobre o campo, e a última aeronave que pousou avistou a 1200 pés. Ok, reporte o visual para embaixar, 4489. Acho que foi travou até visual a 700 pés, azul 4489. Azul 4489, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 massa. Livre pouso, pista 1-0, azul 4489.